chegamos ao episódio 8 da terceira temporada de Agresso. Fim do sonho? Interrogação. Tem que falar que é interrogação, senão a pessoa vai dizer que eu tô afirmando que é o fim do sonho, mas não, eu estou perguntando se é o fim do sonho. Aí vemos as OTM Girls em mais um show, com o Raida na plateia dessa vez, tá? Ele vai, tá saindo do show, porque ele já tá satisfeito, ele esbarra de novo naquele fã misterioso com a jaqueta, com um patch lá, com um bordado de coração das OTM Girls, né? Beleza, sai de lá. Aí a Maraca pergunta para as outras meninas se elas estão se esforçando para aprender. A Maraca é a única que parece que tomou vergonha na cara, tá tendo aulas com o professor, né? Inclusive já tá começando a fazer os acordes direitinho. Tá lá, inclusive, na que mesa, que o professor, né? Falou, né? O professor falou para ela que daqui a 3 anos ela vai ser uma boa instrumentista. É pra só ela, não, isso era tudo que ela precisava ouvir pra mandar o professor pra puta que o pariu, né, e tocar por conta própria, né, então agora ela já tá fazendo os acordes direitinho só pra dar raiva no professor, porque é assim que é Maraca, né, fazer o quê? Escuta, olha, de boa, se as músicas que elas tocassem fossem apenas assim, estilo Ramones, eu ia dizer, meninas, tá quase perfeito, segue aí. Ramones é sacanagem. Só porque os Ramones só tocavam música com 3 acordes, né? Porra, sacanagem isso, dona Ana. Pelo menos 2 acordes estão garantidos, né? Aí, beleza, a Maraca inspira as outras, inclusive a Hetsuko, a melhorar. Faz, tem até aquela ceninha de mãozinha com mãozinha com mãozinha, né? Aí, ó, agora não era a hora da gente gritar, uhul, aí, né? Ei, porra, já era, puxa, né? Perdemos o ponto. Não, agora já era. Vai não, aí, ó. Vai ficar pra próxima, foda-se. Deixa pra lá, né? Aí, beleza. No serviço, o Raida combina com a Inui o encontro na casa dela. Vai ser sábado, 5 da tarde. Não, na casa dele. Na casa dele. Vai ser sábado, 5 da tarde. Guardem esse dia, esse horário, tá? É muito importante. E aí, a Inui pergunta: e pra jantar vai ter o quê? Ah, tem um restaurantezinho bonzinho, perto de casa. Ah, tá, até tá legal, mas você se importa se eu fizer a janta? Oxe, menino, essa mulher quer casar contigo, rapaz. Tão vergonha essa porra dessa cara, seu banana. Aí, tanto é assim que a Fênico já chega e joga na cara do Raida. Raida, filha da puta, ai, não te ama. Fica com ela, desgraça. Esquece da Hetsuko. Tu gosta da Hetsuko, beleza. Foda-se, a Hetsuko não quer você. Larga da Hetsuko e fica com a Inui. Seu banana! Na verdade, ela até dá uma boa prensa nele. Fala assim, eu tô há 5 anos vendo esse chove não molha seu dé com ela, né? E você não se decide. Então agora tu vai deixar ela? Tudo bem, mas faz parte. Aí ela ainda chega, quero que você fale agora 3 coisas que você não gosta na Hetsuko. Ah, ela não sabe a diferença de baixo pra guitarra. É... A mãe dela tem um gosto de roupa horrível. É, isso não tem porra a ver com ela, né? Mas foda-se. É! Ela se faz de certinha, mas ela esconde as coisas da gente. É! Ela não vem beber com a gente. É! Agora dá o fora nela. Porque logo em seguida a Hetsuko mandou uma mensagem. Aí dá, me ensina a tocar baixo, a tocar guitarra. Ah, mas eu não toco guitarra, toco baixo. Ah, é, legal. Então, dá o fora nela agora. Diz que você não vai. É isso aí. Eu não gasto nada mais, não. Tá bom, Hetsuko, que eu vou te dar uma aula. Filha da puta! Gente, o Raida às vezes faz passar por, né, raiva. Ô, bichinho difícil. Aí, quando o Raida começa a falar bem da Hetsuko, né, e também bem da Inui, achando que ele tá sendo até canalha e mentiroso, tal coisa, apenas que ela fez, tá tudo bem, nessa hora ela já tá chapada no goró, né, então as pessoas quando ficam chapadas no goró costumam ficar mais sensíveis, tal e coisa, né, mas ela começa a querer chorar, né, você não é um traidor. Você gosta da Hetsuko? Ai, não gosta de você, mas você gostava da Hetsuko antes. Você não é um cara tão mau. Porra, vai chorar? Não, vai chorar, não. Seu filho da puta, desgraçado. Você não é um cara ruim, não. Você só é um bunda mole. Você é um banana. Você é um escroto. Mas não é desonesto. É só banana. Aí, o Raida aceita, obviamente, o pedido da Retsuko. E aí, cara, isso é que me deixa puto de raiva com esse filho da puta. Ele me marca pra Retsuko chegar na casa dele no sábado, às 3 da tarde. Ele marcou com a Inoue às 5. Por que ele não marcou pra domingo a Retsuko, cara? Por que ele foi me inventar de gravar, de marcar com a Retsuko pro sábado, cara? Puta que pariu, cara. A Retsuko disse assim que no sábado ela estaria desocupada. E no domingo não. Domingo ela vai fazer o quê? Vai coçar o saco? Não, mas aí é que tá a posição do Raida. Ele que devia ter dito, olha, no sábado eu não posso. Você pode vir no domingo? Mas o Raida é segunda fênico o quê? Um bunda mole. Um bunda mole. Eu completaria um bunda mole e um banana, né? Mas aí é minha vontade, né? Eu vou, a partir de hoje, ver o Raida como uma banana ambulante, em vez de uma hiena, mas tudo bem. Então, legal, o fã da jaqueta, né? O misterioso fã da jaqueta tá stalkeando sinistramente a Retsuko, tá acompanhando ela até em casa, tirando foto. No primeiro momento até pensei que de repente fosse o Komiya por causa das fotos, mas não é, porque é muito alto para ser o Komiya, né? Aí, beleza. Não, e a gente acaba percebendo, né? Porque tem um trechinho que dá para perceber a manga da jaqueta dele. E convenhamos, a trilha sonora. Se alguém tinha dúvida que o cara é sinistro, minha trilha sonora muda completamente e fica sinistra. Porra, sinistraça, porra, né? Aquele tipo, o cara tá fudido, sufocante, né? Oxe. Mas aí, beleza. Vemos, então, o Raida dando uma arrumada na casa, né? Porque ele vai, primeiramente, receber a Retsuko, né? A Retsuko chega, faz oi pra ele, oi pra ela. Eles comem uns breguete, comem uns birinite, toma lá uns suquinho de laranja, tal e coisa. E aí a Retsuko começa a treinar o Fá, né? Com ele aí, na... tá conseguindo nada. Aí deixa ele mostrar como é que faz aqui com o meu baixo. Aí, prão. Nossa, bonito. Você mandou, né? Até fácil, ó. Você vai aqui, bota os dedos aqui, vira a mão. Vira ao contrário a mão, né? Vira com a mão ao contrário, tal coisa, inverte os dedos. Assim, aí, pronto. Ele vai explicar que é com o caberola. Ladinho do dedo. Assim, é a berola do dedo. Aí a reta. E lá dedo tem berola? Pra ver como é que ela tá sem noção, né? Claro que dedo tem berola, caramba. Porra. Mas, né, bom, berola também é um termo que não, né? Vamos dar uma beirada do dedo, não berola, né? Mas tá bom, vá, que seja. Mas aí, tanto teta Retsuko, tanto tenta Retsuko, que ela consegue fazer o Fá. Ele saiu, prão, saiu, prão, saiu, prão, saiu. Eles comemoraram, fizeram, yatá, conseguiram, uhul, beleza. Não, a Retsuko fica feliz, né, agradece pela ajuda, porque que bom que eu pude contar com um amigo pra me encaminhar nisso, né. É bom dizer que ela deu uma mentirinha pra ele, né? Você tá aprendendo por quê? Ah, porque uma amiga vai casar e pediu pra tocar no casamento. Né? Você viu? Né? Difícil, né? Mas aí também ela jogou o Raida completamente na friend zone agora, né? Porque que bom que eu contei com um amigo pra essas horas, né? Só seu amigo, né? Que bom, tô tão feliz de ser seu amigo. Mas no finalzinho, quando ela deu as cuecas e foi embora, ele... Yes! Opa, que é isso, braço? Ô, braço, quem mandou você fazer isso? Ô, rapaz, esconde aí. Ele se contenta com tão pouco. Né? É uma banana essa hiena, né? Ou essa hiena... Gente, não é nem uma banana amassada com aveia, porque teria aí um incremento. Não, é só banana com mesmo. Casca, direto, né? Aí, beleza... Então, toca o alarme no relógio do Raida, porque falta 15 minutos para chegar a Inoue. Então, toca ali o puteiro, vamos limpar a casa. Passou o aspirador, correndo, esburrifou bom ar pela casa toda, tal e coisa, beleza? E aí, papá, chegou Inoue na casa do Raida. Tá, mas antes dela chegar, ela cruza na rua com a Retsuko. Tá? As duas, assim, pelo olhar delas, dá pra perceber que elas se reconhecem como, eu acho que eu trabalho com essa pessoa, eu conheço ela de algum lugar. As duas fazem um cumprimento um pouco mais formal, né? O equivalente a um oi, um... a baixada de cabeça básica, né? Pra falar, oi, aí, tudo bem? Família tá boa? Tá, também, legal. O tempo tá quente, né? É, um pouquinho, aí vai embora. Aí, beleza, chega Inui na casa do Raida, Raida recebe ela. Aí ela de cara já vê dois copos sujos na pia com suco de laranja, quer dizer, o Infeliz esqueceu de lavar a porra dos copos, né? Beleza, dois. Se ainda fosse um copo, beleza, mas dois copos de suco de laranja é sacanagem, né, Raida? Puta que pariu, né? Digamos assim, o advogado do diabo diria: de repente ele é meio porquinho, ele sujou um copo, não, depois foi pegou e sujou. Não, não é porquinho, não, porque ela comenta depois: nossa, eu nem, sabe, nem tinha percebido que a sua caixa é tão limpinha, né? É. Com exceção da pia da porra dos copos, né? Mas aí a Inui trouxe lá uns breguetes pra fazer a comida e ela faz curry. Ô, oh, famoso carê, né? Ó, oh, carê com arroz. Oxe, delícia. Qualquer dia desse eu quero comer um negócio desse. Aí ela traz também um pudim pronto da padaria, provavelmente. Ela diz que eles vão comer o pudim depois, né? Enquanto isso, ela tá lá esquentando o carê na comida. Enquanto ela tá lá, o carê esquentando no fogão, ela pede pro Raida tocar pra ela, tocar o baixo, tá? Vamos deixar claro, é tocar o baixo para ela ouvir, antes que vocês pensem besteira, tá? E vamos deixar mais claro, é o baixo elétrico. O baixo instrumento, tá? Musical, né, do baixista. Então eles vão achar baixo onde? Né, vai tocar baixo, sujas. Né, vai tocar baixo nela, né, Mas bem que ela quer, porque o jeito que ela tá se chegando... se esfregando no Raida quase, né? E o Raida tá fazendo aquela força pra tentar se evitar, né? O cara... Não, ele chega no ponto porque ele tá ali sentadinho na cama. Ela, apartamento japonês, gente, é um ovo de codorna cortado ao meio, tá? É muito pequenininho. Ele não tem espaço pra ter uma sala, cozinha, não. Ali... a cama tá num cantinho, a cama acaba servindo de sofá, então ele tá sentadinho do lado, o baixo devidamente posicionado, tá tocando, ela tá sentada do lado dele, tá assim, só se jogandinho nos braços dele. Cara, ele se jogando... Cada vez mais pro lado, Donana, pera, cada vez mais Donana, pro lado, prendendo a respiração. Não, Donana, não. Se jogandinho, não, ela tá literalmente se esfregando nele. Ela tá quase pulando em cima. Ela tá muito assim. Lembra quando eu falei, gente, aquela coisa do neon? Né? Das luzes piscando? Tá, agora imagina. Imagina a strip, gente. Strip de Las Vegas. Não, agora com certeza o letreiro tá dizendo me come. Agora você não discorda, não, né? Agora você não discorda, não, né? Muito bem, obrigado, tá? Mas aí o Raida fala que tá cheirando gostoso o carê. O carê tá cheirando gostoso, tá? Vamos deixar claro que é o carê. O carê tá cheirando gostoso. Aí, ele, como é que você gosta do carê? Eu gosto por cima do arroz. Não, o meu deixa do lado. Ah, legal. Então, eu vou rapidinho aqui no banheiro. Eu sabia que existia essa discussão. É, né? É igual a discussão. Não, mas essa discussão é muito importante. Que é igual a sagrada discussão de que se o arroz vai por cima do feijão ou a maneira correta. E se você for britânico, a disputa é: começa com o chá sobre o leite ou o leite é derramado sobre o chá? Também. Mas aí ela fala que gosta do carê de ladinho, né? Arroz gelado, carê do outro, beleza? E pede, ah, deixa eu dar uma passadinha, numa retocada na maquiagem aqui no banheiro rapidinho que eu já volto. Aí no que ela vai pro banheiro do Raida, o que, que ela vê lá, dona Ana? Ela vê um lencinho que a Hatsu esqueceu, com monograma R, né? Todo delicadinho, todo bonitinho. Um lenço rosa bordado com a letra R. Então, obviamente que não é do Raida, que o Raida é com H, né? Mas o que a Hatsu tinha que esquecer esse lenço ali também? Ah, minha filha, ela tá com a cabeça pensando nos acordes, ela esqueceu. Ou sei lá, que ela deixou de propósito também, aí foi uma filha da putagem dela, mas aí, sei lá, né, mil coisas. Eu estou tentando me imaginar pra que que eu vou tirar o meu lencinho no toalete na casa de uma outra pessoa. Eu não consigo imaginar. Ah, nem, eu vou assoar o nariz. No Japão não tem um rolinho de papel, não tem esse olho. Né, tem. Mas aí, beleza, a Inui vê esse lencinho, fica chateada. Mas ela não chateada, dá né? piti, porque ela é uma... Não, porque é uma lady, né? É uma Cocker Spaniel, né? Ela nunca vai dar piti. Ela simplesmente guarda suas coisas e vai embora. Aí o Raiden, ei, Inui, sem querer, eu botei o carê em cima do arroz, desculpa, mas vamos lá, vamos comer. Ô, Inui, Inui tá aí? Inui, Scooby-Doo, cadê você? Aí ela, tô indo embora, tá? Tudo bem, não tem problema não, você pode comer, você pode pegar esse carê e enfiar ele todo na boca. Ela, como eu disse, né? Ele é muito leite. Olha, você pode comer ele todo, o que você sobrar, quando esfriar você guarda na geladeira. Ela nem tocou no assunto do pudim, que essa altura tá totalmente... Né, ainda tinha o pudim também, que sacanagem. Puta que pariu. Ah, eu, se fosse ela, eu tinha mandado ele enfiar o carê no olho do cu, né? Mas não sou eu, né? Fazer o quê? Aí ele vai atrás, no corredor ele pede desculpas, tal e coisa. Ah, não, tudo bem, não tem problema não, mas me responde a pergunta. Você gosta de mim? E assim que termina o episódio 8! Êêê! Agora o Raida tá fudido! O Raida tá fudido! Êêê!